Maia, prestes a começar, os acampados vivem dias e noites de sol, chuva pesada, sem conforto, sem banheiro, sem comida direito, para serem notados pelo dono aí do rancho, que é o próprio Carlinhos Maia. Apesar da energia otimista e do clima de colaboração entre eles, há uma frustração e cansaço. Além dos desafios físicos, muitos relatam que também estão enfrentando críticas e julgamentos nas redes sociais, porque estão abandonando as suas vidas para ficar sonhando com essa indicação para o rancho dos Carlinhos Maia. Com a palavra, Thaís e Cavalcante. Agora, eu acho que é importante destacar o papel do influenciador Carlinhos Maia diante desse comportamento dos seus seguidores, né, com esse sonho de se projetar na rede social e de conseguir e de atribuir, acho que é o mais preocupante, atribuir essa responsabilidade ao próprio influencer, que várias vezes já falou no seu Instagram, na sua rede, que faz de tudo para ajudar as pessoas, para dar oportunidade inclusive para muitas pessoas da própria cidade de Penedo, de onde ele veio, da vila de onde ele realmente cresceu e ficou conhecido. Mas o próprio influenciador já disse: gente, eu não quero que ninguém passe situação difícil para estar conseguindo ali um stories comigo, uma foto comigo. Tenham consciência do que vai fazer mal para vocês. Então, ele já destacou isso na rede social. Ele se sente lisonjeado pelo carinho que recebe das pessoas que o admiram, mas por outro lado existe essa preocupação, né, de existir um fanatismo em relação à pessoa de Carlinhos Maia. É uma visão importante que precisa ser colocada. E, no meu ponto de vista, realmente merece muita atenção. Viu, alguns Marcos? Deles são de outros estados, tá? Tem merece pessoas aqui de Alagoas, atenção. Outros são de outros estados e estão fazendo isso, passando por essas provações, né, físicas e de desconforto em busca do sonho de se tornarem influenciadores. Veja que coisa, né? Abandonaram faculdade, muitos nem chegaram a fazer faculdade, outros deixaram trabalho e deixaram suas famílias para essa história lá no litoral norte, tá certo? Na porta do cidadão. Ele, para entrar em casa, tem que passar por eles. E para sair, também tem que passar por eles. Impressionante essa história. 7:14, 7:14, para você que tá acompanhando aqui a nossa programação. Thaís. Marcos, falar de um princípio de incêndio que assustou moradores no residencial Alamedas do Pontal, no Benedito Bentes. Isso ocorreu nesse fim de semana agora. As chamas atingiram um dos apartamentos do conjunto habitacional, mas felizmente ninguém se feriu. Informações do Corpo de Bombeiros dão conta de que 3 viaturas e 11 militares foram deslocados para atender a essa ocorrência. No entanto, ao chegarem no local, os bombeiros constataram que o fogo já tinha sido controlado por terceiros. Tem situação, né, que a própria vizinhança já vai lá e é um perigo, porque está ali num princípio de incêndio, com iminência de ter outras explosões ou explosões maiores dentro daquele contexto de fogo, do cenário de incêndio. Então, realmente é um risco, é um alerta do próprio Corpo de Bombeiros para que as pessoas aguardem a chegada da brigada de incêndio. Então, apesar dos vizinhos terem colocado ali a mão na massa para apagar o fogo, controlar o fogo, e a guarnição já ter chegado ao local com o incêndio controlado, os bombeiros continuaram lá, prestando apoio técnico e orientando os moradores ali, principalmente orientações de segurança. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Ultimamente, tem tido tanto caso de incêndio em apartamento. A gente trouxe até esse tema aqui para conversar sobre a necessidade de manutenção em fiações, trocar os fios, ar-condicionados. O que que leva um aparelho a pegar fogo do nada? Então, realmente, o curto-circuito, você usar aquele T, né? E vários equipamentos ligados a uma linha de energia só, sobrecarregando ali a rede elétrica. Então, são vários problemas, e os engenheiros elétricos da Equatorial já estiveram aqui para alertar: evite esse comportamento. Fiação elétrica também tem a sua data de validade, precisa ser trocada a cada 5 anos, no mínimo, né? Você tem ali um período de 5 anos para trocar, 5 há 6 anos, para fazer ali o check-up da sua fiação elétrica, que vai depender também da sobrecarga de energia que passa pela fiação. Então, evitar usar T's, né, aqueles famosos T's nas redes de energia dentro de casa, colocar muito aparelho ligado numa tomada só, isso já é conhecido de todos nós, e se preocupar, né, com o tempo de uso de equipamentos como ar-condicionado, que podem ali esquentar, superaquecer e realmente provocar um incêndio. Pois é, um dos grandes medos, assim, de todo mundo é quanto a isso, né, porque é um eletrodoméstico e tem uma função muito importante, que é a de refrigerar. Ele sai da figura, né, central nos últimos anos, depois que muita gente passou a ter condição de comprar ar-condicionado, né, e de repente tem essa exigência da manutenção em dia para evitar problemas, incêndios, ele liberar um gás e de repente esse gás ser tóxico e você vir a passar mal, né? Então todas essas questões têm que ser levadas em conta. Quando são prédios próximos à orla, o cuidado é ainda maior, porque a fiação se desgasta muito mais rápido em função da maresia, mas isso vale para todos em qualquer situação aí na sua casa. Mudando aqui de assunto, notícia nacional, hoje, aliás, esta semana, o presidente Lula já convocou para amanhã a segunda reunião ministerial do ano aqui do seu governo, e a expectativa é de que o tema central seja como o país está reagindo às tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Além disso, o presidente quer melhorar a articulação política e discutir ruídos na política interna, com conflitos com a presidência do União Brasil, partido que integra a base governista. No Congresso Nacional, 3 temas de interesse do governo estarão em pauta. Na terça, a CPMI, que vai investigar os desafios ilegais em benefícios do INSS, deve votar